Chave Produções. O velho é show. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado, era você e outra mesa acompanhada. Cachorro apaixonado quando ele te vê paz. Ah, lá de coração, cachorro, lá de coração. Ah, lá de coração, cachorro, lá de coração. Ah, lá de coração, cachorro. Saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado, era você em outra mesa acompanhada. E esse coração cachorro apaixonado quando te vê faz. Cachorro lá de coração. Ah, lá de coração, cachorro lá de coração. Ah, lá de coração, cachorro lá de coração.